nosso amor é impossível, sei, mas não quero dizer não. E quando tu desfilas sem mesmo parar, contra um lado eu fico a pensar. Se fosses minha, eu dava-te joias, diamantes sem fim. Serias a flor mais linda do jardim, dava-te o melhor do melhor de mim. Se fosses minha, pintava o céu da cor do meu amor. Apagava as letras da palavra dor, faria de ti princesa ao sol. A sombra dos meus passos, tu vives dentro de mim. És o ar que eu respiro, a água que eu bebo, és meu coração. Queria tanto beijar-te, mulher minha paixão. O nosso amor é impossível, sei. Ao sol, se fosses minha.